Localizador, Xenia 6310. Xenia 6310, complexo Xenia Torre 118, decimal 95. 1895, Xenia 6310. Oi, Oxanã 6310 estabilizado, boa noite. 6310, ciente, livre pouso, pistola 0, ventou no 50 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, mano 0, Oxanã 6310. Oi, possibilidade de fazermos o backtrack na 10, o Xenia 6310? Quem está autorizado? Seu solo 56, autorizado de turno, livra pista, chama 21 no solo, Olivra. Ah, sim, o backtrack é Olivra 211, o Xenia 6310, obrigado. 3662, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray da pista 1-0, informe estabilizado. 2000 pés, avançando para o lado direito, eu tenho uma cima. Bono 096, sem identificação via chegada a mar, vê se mantenha 3 mil pés, ajuste no 094. Aproximando da Juliette, 6310. 310, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, Juliette 6310. Salvador, voa 2043, puxa o deck na nave. Deixa para o táxi. Autorizado, vai chamar o táxi, voa 2043. Estabilizado na Xtreina 1903, meia luz. 3662, torre, 198, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, Andrés 662, transfere, passando a voz de serra. Andrés 662, ciente de pouso pista 10, ventura 50 graus, 8 horas. De pouso pista 10, puta Andrés 662. Dona 096, desça para 2000, tá aí. Ajuste de altímetro agora, 1095. Está autorizada a sinal ILS 6 da pista 0, forte. Sim, desça para 2000, com 1015, eu vou no 096. 2179 a bordo, altímetro 1095, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, sua 95 com voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, obrigado. Salvador, eu vou 2043, boa noite, no ponto zero, tá pronto. Gol 2043, autorizado ali, mantém 1-0. Ali não tem, Salvador, gol 2043. A 3662, solo ao 08, vira direita, chamou luz do número solo. Luz do número, obrigado. Gol 2043, divide colagem, vento 160 graus, 8 horas. Divide colagem, gol 2043. Um forte 362. 2043, decolo 09, controle 1, 20, decimal 8. 208, 043. É, verdade. O 2043, boa noite. Contato radar, filho, mantenido de voo 3. 360, voo 2043. Na 096, está uma milha para a Duna, cruzando 4.500 pés, sem condições de continuar a cruzar. Sim, chegou 096. Mas ou não? Afirmativo, tem condições. Zona 096, uma milha e meia para a Simbra, corre 198, decimal 95. 395, boa. Torre Salvador, gol 096, final, baixou, travou. 7096, livre pouso, pistão 0, vento 150 graus, 8 nães. Livre pouso, gol 096. Salvador, é o Azul 2795, passando o Conde, voando para o Bonfim. Azul 2795, boa noite, acione a identificação, voe Bonfim. Para chegada Bonfim, reporte quando pronto para a descida. Reporte para a descida, 2795. 2795, contato radar a 68 milhas, nordeste de Salvador. 096, solo 15, clica direito, 21, solo. 21, solo, Autorizado Galeão, nível 360, via Fernovember 857, saída da El e da Irume, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5070, coteja. Autorizado para o Rio de Janeiro, nível 360, pela Fernovember 857, saída da El e da Irume, decola da 10, curva direita, controle do Salvador. 1-2-0-0-8, transponder 5-0-7-0-1-7-7-9-0-0. Procedimento correto, chama para pré-estacionamento. Chama para pré-estacionamento. 1096, taxi Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 1096. Salvador, Oceano 63-10, tente da Romeu, autorização Recife, pronto, copo. Oceano 63-10, autorizado Recife, nível 350, via Resoluno 7, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5075, coteja. Autorizado 350, para Recife, via Resoluno 7, saída Puca, transição Caju. Segunda 10, curva esquerda, 208 ao controle, 5075 do transporte, Oceano 63-10. Fechamento correto, chama para pushback, acionamento. Câmara. O 2795 voa em Pelô intercepta a chegada bom. Pode confirmar a informação para o 2795. Afirmativo, voa e comprou de Pelô, em Pelô intercepta a chegada bom. Pelô intercepta bom no 2795. O 2795 dessa via para 2.000 pés, ajuste 1095. Via 2.000 pés, 2795. 2.000, via para 2000. 2795, mantenha pro de Pelô, após Pelô Duna. Está autorizada a final ILS, rei da pista 10, informe estabilizado. Ciente, após Pelô Duna, autorizado. Está liberada a restrição de velocidade? Livre. Obrigado. Ciente, 1-9-7-3, autorizado. Ganhar 1-3-6-0, decolada 1-0 com primeira curva à direita na saída da El Lida Irume. Após Irume, conforme rota, transponder é 5-0-7-0, controle 1-2-0, decimal eixo. Repetitivo aqui para o Galeão, confirma a aeronave que chamou. Sempre que eu tinha aqui um gol com 9973, eu só havia entendido 73. Então, corrigindo a cópia, é para Confim, 360 é o nível autorizado, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída Arbora Elétrica. Após Zulu 2, né, primeira aerovia que intercepta, após conforme, transponder 5074, controle 1-20, decimal 8. Geral 9973, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Gente, livre pushback e acionamento, reporta táxi. Rodonato, boa noite. O TAN 3258, na continuação do voo para Fortaleza, nível 377. 3258, informação Romeu, autorizado Fortaleza 370, decolada 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Froti, transponder 5101, no controle 120, decimal 8. Eu não compreendi o transponder, senhora, pode confirmar? 5101. Utilizado nível 370 para Fortaleza, decolada 10 com curva esquerda, Aron Proti 208 o controle, e 5101 no código transporte, tá? 3858. Momo, transição Proti, corrigindo a saída. Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Moro Proti, obrigado. 3858, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Cortará. CZ Apache 1 Índia, ponto de espera torre 1 noite, pessoal 95, altímetro 1015, bom voo. Passou o externo, baixar travado, o azul 2795. 2795, livre pouso no 1-0, vento no 4-0, grau 1.79, altímetro no 0 no 5. Livre pouso no 02795 do azul. Aguardo, nosso comando. Boa, TNA 6390, para acionamento na posição do seu pincel. TNA 6390, sem condições de realizar um acionamento em baixa rotação? Realizar um compreendido, né? Realizar um acionamento em baixa rotação, tem condições? Rápido, será? Sem ser autorizado, reposto para o pushback. Pode dar a luz. 1973, autorizado, pushback, acionamento, reposto técnico. Aguarda por feedback em funcionamento, é o número 3, acertou. Aguarda. Salvador 3858, por gentileza, uma previsão para o início do nosso push? 50, acredito que mais uns 4 minutos, ok? Entendi, muito grato. 795, solos 37, livre à direita, solo 121, décima 1. 211, direita, 2795. 163, boa noite, senhor identificação, voe Alagoinhas. Em Alagoinhas, intercepta a chegada Bonf, está autorizado a descer a via até 4 mil pés, um ajuste 1015. Bom dia, 4 mil pés, Alfa, Kilo, Pai 3, 4, Lima, em posição, boa noite. Alfa, Kilo, Pai 3, 2, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 0, vento no 4, 0 graus, com 8, 9. Aguarda para o feedback de funcionamento e como que a aeronave puxou no 04, já está finalizando. Para o táxi, o gol 1973 está com 1-2 com a bordo, alternando campina, 3 horas e 20 outubro. 3 decolado aos 39, controle 120, destino 8, bom voo. Vai chamar o controle da 1208, obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, bom trabalho, gol no 973. Controle, boa noite, 09973. Decolou, você escuta. Será 09973, boa noite, contato radar. Tivemos uma linha nível de voo 360 via Arbor. Da presidente autoriza a prova de Elefant. Autorizado o Elefant, Federal 9973. A prova do Elefant. Boa noite, Bruno 973, a linha decola do 1-0, vento no 4-0 graus, com meia dúzia de nó. A linha decola, gol no 973. 73, decolado aos 42, controle 120, decima 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado. Controle, Salvador, boa noite, 1973. 1973, boa noite, contato radar, se vê, mantém nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, gol 973. Tem um PLB? Desculpa, é um ES5, 3 horas e 7, alternativa Teresina, taxi via Índia, ponto de diferença, 1198, decimal 95, altímetro 1015, bom gol. 19, até a 6310, após a passagem do Airbus, da Sena Soeta, aguarda e inicia o feedback reportado. Faz a passagem do TAN, inicia e embaixa o táxi, do E3 no zero. Setor 3, mantenha apoio de bomb, logo em seguida teremos decolagem para o setor norte de Salvador e isso está complicado. Tenha apoio de bomb e descida para 4 mil. Será 9973, chame centro Recife, 128, decimal 8. 288, gol no 973. Oi, Salvador, nosso boa noite, 3858. 3858, boa noite, a linha decola do 1-0, ventou no 40 graus com 7 nós. Graças a linha decola do 10, 3858. 1973. A instrução de chamar o centro foi para o sideral 9973. Certo, obrigado, vamos nas suas coisas. Sideral 9973, está na estufa do controle? M3-3, desça via para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-5, está autorizado o sinal ILS que tem 1-0. 3895, número 2, para copo informação, o meu aguardo mesmo. Aguardo copo 1096, Fortaleza autorizado, 370. É falando 10 com a primeira curva esquerda na saída Momo, transição Froti. Eu peso 19, é a primeira aerovia que intercepta, pode contar. O transponder é 5106. E o controle em 120, décima 8. Ajuste na 015. Com um POB de 139, alterna Natal com 3 horas e 40 de autonomia. 3858, decolador 49, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, amigo, até a próxima. Procedimento foi correto, ok? Puxa 6310, Zé, que você vê a Índia, ponto de separação 1-2-2-1-9-5, ultimamente 1015, bom voo. Mensagem 1-8-1-9-5, obrigado, querido. Até a próxima, 6310. 3-8-1-5, copia? 3-8-1-5. Barulhos 340 autorizados, decolada 1-0 com a primeira curva direita na saída da Eoleda Mote. Ampedo 1-0, a primeira aerovia, após Salvador e Confonte. Transponder 5112 e o controle em 120, decimal 8. 2 lados, Salvador, Guarulhos, 340, decolada 510, também é o Leda Morte. Bom, eu posso ver a aerovia 5112, 208, dá 3895, posição 6. 5, protegimento correto no guia 06, reporta pronto para o pushback acionamento. Obrigado. Na escuta. Nível 390 foi autorizado conforme mantém a saída conforme copiado. Vento no 40 graus com medo de nós. A gente decola assim, né? 30. A 3305, boa noite, acione identificação via chegada a Mari. E se mantenha 4 mil pés, ajuste 1015. Oi, Mari, então 3305 em Mari, intercepta a chegada. Autorizado, Chumitax. 8, 5, 8, pode voar a Frotida, presente? Controle de copiloto 3, 8, 5. 758, prossiga. Gentileza, poderia voar a frotilha presente? Vou tentar coordenar com o centro, mas não sei se vai ser possível porque tem aproximação para o centro norte, Salvador. Vou tentar aqui. Por gentileza, obrigada. CM3-10, decolado a 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 28, confirme pro 63-10. 120, decimal 8. 208, grato. Até a próxima.